O que é cronograma? Editorial e plano de mídia na comunicação. Corporativa. O cronograma editorial e o plano de mídia são ferramentas de gestão fundamentais na comunicação social. No jornalismo corporativo e na publicidade, o objetivo principal desses instrumentos é organizar a produção, a frequência e a distribuição de conteúdos em diferentes canais, garantindo que a mensagem de uma organização alcance o público-alvo de maneira estratégica, contínua e alinhada aos objetivos comerciais da instituição. O funcionamento da gestão de conteúdo e distribuição. Para compreender o funcionamento dessas ferramentas, é necessário diferenciá-las em suas aplicações. O cronograma editorial funciona como um calendário detalhado de produção de conteúdo. Ele determina quais assuntos serão abordados, os formatos dos materiais, textos, vídeos, imagens, os profissionais responsáveis pela criação e as datas e horários exatos de publicação. Este mapeamento formal evita a imprevisibilidade e assegura que a equipe de comunicação mantenha uma rotina de publicações consistente, sem lacunas de informação para o público. Por outro lado, o plano de mídia é o documento estratégico que define onde e como esse conteúdo será distribuído e divulgado. Ele envolve a seleção criteriosa dos veículos de comunicação, que podem ser plataformas digitais, emissoras de rádio, televisão ou mídia impressa. A elaboração deste plano exige a análise do orçamento financeiro disponível e do comportamento do consumidor, para decidir matematicamente qual canal oferece a maior visibilidade e o melhor retorno sobre o investimento publicitário. A integração entre o cronograma editorial e o plano de mídia é o que viabiliza uma campanha profissional. Enquanto o cronograma direciona o foco para a qualidade e a organização da mensagem, o que será dito e quando? O planejamento de mídia foca na logística, de distribuição financeira e de alcance. Onde será dito e quanto custará o espaço? Sem o planejamento de mídia, um excelente material jornalístico ou publicitário pode não atingir nenhum indivíduo. Sem o cronograma editorial, o espaço publicitário comprado ficará ocioso ou apresentará uma comunicação desorganizada. Principais características do cronograma e do plano de mídia. Para que a estratégia de publicação seja precisa e viável, ela deve apresentar qualidades técnicas que garantam a fluidez do trabalho das equipes abaixo. Estão detalhadas as características estruturais destas práticas. 1. Previsibilidade e frequência. A utilização rigorosa do cronograma estabelece uma rotina padronizada de informações. O consumidor ou leitor passa a ter conhecimento de quando deve esperar por novos materiais, o que cria um hábito de consumo de informação que fortalece a presença contínua da marca no mercado. 2. Otimização de recursos financeiros. O plano de mídia impede o gasto não planejado do capital corporativo. Cada inserção publicitária ou publicação em plataforma digital é calculada previamente, garantindo que o orçamento da organização seja investido exclusivamente nos canais que apresentam maior eficiência na entrega da mensagem ao público segmentado. 3. Alinhamento institucional multicanal. A aplicação conjunta destas ferramentas permite que a comunicação seja uniforme em todos os pontos de contato. O texto divulgado em uma rede social da empresa estará sincronizado com a publicidade exibida na televisão ou com o artigo publicado no site oficial, evitando contradições narrativas e reforçando o posicionamento da instituição. Exemplos de uso: empresas privadas. Corporações de alcance internacional utilizam a integração do cronograma editorial e do plano de mídia como a base de suas operações diárias de comunicação com o público. Red Bull. A empresa de bebidas energéticas Red Bull atua simultaneamente como uma organização produtora de conteúdo jornalístico e esportivo. A corporação utiliza um cronograma editorial rigoroso para planejar eventos esportivos, documentários e postagens digitais com meses de antecedência estrutural paralelamente. Seu plano de mídia garante que a cobertura de uma competição seja distribuída nos canais próprios da marca. em emissoras de televisão parceiras e em mídias de vídeo, mantendo a narrativa de esportes de alto desempenho associada ao seu produto de forma constante e padronizada. Coca-Cola. A fabricante de bebidas Coca-Cola exemplifica a aplicação do plano de mídia associado ao cronograma editorial em campanhas de abrangência global. Durante períodos comerciais específicos, como o final do ano, a corporação executa um planejamento logístico que envolve a veiculação de comerciais em canais de televisão aberta de alta audiência. Este processo ocorre simultaneamente à publicação de vídeos em plataformas da internet e à distribuição de mídia exterior, como auditós físicos em rodovias. O cronograma editorial assegura que todos esses diferentes canais comuniquem a exata mesma mensagem visual e textual no mesmo período de tempo.